faraó? Cadê o faraó? Trouxe pro Brasil que samba fica melhor. Cadê o faraó? Cadê o faraó? Eu trouxe pro Brasil que samba fica melhor. CW, vamos fazer a maior escavação do milênio. Vamos lá na tumba de Tutancâmon e vamos trazer a múmia pra ela aprender a sambar. Opa! Bota o swingão do Tchan do Brasil que ela vai arrebentar tudo. Ela vem vindo toda arrumadinha, nesse balanço você vai se amarrar. Ela vem durinha, toda esticadinha, ela vem muda, a gente faz o blá blá blá. Toda de branco enroladinha, enroladinha. Toda de branco enroladinha, enroladinha. Ela sai da tumba para dar uma voltinha. Ela sai da tumba para dar uma quebradinha. Desengonçada, vai pra frente, vai pra trás. Desengonçada, vai pra frente, vai pra trás. Alô galera, essa múmia tá demais. A múmia quer falar. Blá blá blá blá blá. A múmia quer falar. Blá blá blá blá blá. E quer dançar aqui no El Chan. Até múmia dança. Aqui no El Chan. Até múmia dança. Assim, olha ó, o berimbau. Assim, ó. Eu trouxe pro Brasil pro samba ficar melhor. Assim, ó. Vem de lá do Egito, vem do sábio faraó. Essa múmia dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança. Essa múmia balança, balança, balança, balança, balança. Assim, ó. Olha a capoeira. Assim, ó. Eu trouxe pro Brasil pro samba ficar melhor. Assim, ó. Assim, ó. Vem de lá do Egito, vem do sábio faraó. Vem, minha múmiazinha, vou te desenrolar todinha. Vem na sua tumba, vá, ordinária. Manhã quebra tudo, vá. Cadê o faraó? Cadê o faraó? Eu trouxe pro Brasil pro samba ficar melhor. Cadê o faraó? Cadê o faraó? Vem de lá do Egito, vem do sábio faraó. Toda de branco, mãe, enroladinha. Toda de branco, enroladinha, enroladinha. Ela sai da tumba para dar uma voltinha. Ela sai da tumba para dar uma quebradinha. Desengonçada, vai pra frente, vai pra trás. Desengonçada, toda vai pra frente, vai pra trás. Alô galera, essa múmia tá demais. A múmia quer falar, blá blá blá blá blá blá. A múmia quer falar, blá blá blá blá blá. E quer dançar aqui no El Chan. Até múmia dança. Aqui no El Chan. Até múmia dança. Assim ó, assim ó. Eu trouxe pro Brasil pro samba ficar melhor. Assim ó. Vem de lá do Egito, vem do sábio faraó. Essa múmia é legítima, meu irmão. Ela vem da cripta, a cripta é de Tutancâmon. Não foi CW, escavamos legal. Haha!